Esta é uma rúbrica que vai para o ar semanalmente e tem o objetivo de lhe dar algumas sugestões, de falarmos de prevenção, falarmos da alimentação, da nutrição, enfim, nas suas diversas vertentes. Esta é uma rúbrica da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes e que, como eu disse, semanalmente está na sua companhia. O destaque nesta edição de hoje vai para a Roda dos Alimentos. Então é muito importante iniciar esta série de rúbricas a falar da Roda dos Alimentos, sendo que esta é um guia para as escolhas alimentares diárias. Foi criada em 1977, no entanto, a evolução dos conhecimentos científicos apelou à necessidade da sua reestruturação. É uma roda a qual associamos ao vulgar prato utilizado. O facto de apresentar uma forma circular tem a vantagem de não hierarquizar, ao contrário do que a pirâmide fazia, mostrando que todos os grupos têm igual importância. A nova roda dos alimentos tem 7 grupos de alimentos, de diferentes dimensões, o que nos indica a proporção de peso com que cada um deles deve estar presente na alimentação diária. Os cereais e derivados e tubérculos são os que se encontram em maior percentagem, 28%, seguida os hortícolas, depois a fruta, os lacticínios, carnes, pescado e ovos, as leguminosas e em menor quantidade as gorduras e óleos. Sendo que a água está representada em todos os grupos e é imprescindível à vida. Cada um dos grupos apresenta funções e características nutricionais específicas, pelo que todos eles devem estar presentes na alimentação diária, não devendo ser substituídos entre si. Dentro de cada grupo estão reunidos alimentos nutricionalmente semelhantes, podendo e devendo ser regularmente substituídos uns pelos outros, de modo a assegurar a necessária variedade. Resumindo, a nova roda dos alimentos remete-nos para uma alimentação saudável. O que significa isto? Devemos comer alimentos de cada grupo e beber água diariamente, ou seja, fazer uma alimentação completa, mas também equilibrada, comendo maior quantidade de alimentos dos grupos maiores e menos dos grupos menores, variando sempre e diariamente dentro de cada grupo de alimentos, bem como semanalmente e nas diferentes épocas do ano. Este é naturalmente o primeiro programa de muitos conselhos e sugestões que nós vamos deixar aqui. Mas há um ou dois que eu gostaria só de referir, ou pelo menos que fossem referidos. Nós comemos mal, comemos muito em quantidade e não em qualidade. Não somos bons a comer. Dizem que os portugueses comem muito, gostam muito de um rancho, gostam muito de cozida à portuguesa. Também sabe bem, mas não se deve abusar, deve ser algum cuidado dos dias de hoje com a nossa alimentação. É isso mesmo? Pois é, muitos dos portugueses, e nós temos comida tradicional muito boa realmente, mas também predominam os enchidos. E então, além de os portugueses fazerem disso muito frequente, exageram nas quantidades. E onde a gordura e outras substâncias realmente vão prejudicar a saúde dos portugueses nessas quantidades. São essas e outras sugestões que nós vamos deixar nestas emissões e nestes programas. Qual será o próximo tema, até porque se aproxima aí o Dia Mundial do Diabético, qual será o próximo tema? Será mesmo esse, a alimentação, a nutrição e os cuidados para quem é diabético? Exatamente. E não só, será importante também falar sobre prevenção da diabetes e depois da alimentação e pequenos cuidados que pessoas já com diabetes deverão ter. Vamos marcar encontro para a semana e mais uma rúbrica. Obrigado, Rita Moraes. Até para a semana. Obrigada.